que não toca mais. E ele estende seu manto, feito um soberano, e vem como um santo, mais forte e profano, parece um cigano, não volta.